Agora sim, você vai poder fazer o seu despacho favorito por telefone, Zifi. Disque Macumba. Apenas uma galinha preta por minuto. Você liga e o Pai de Santo faz o trabalho. Disque Macumba 900.